acha certo ficar escutando seus amigos desandados sempre falando que fica louco é o que liga, é esquema X. Mas andar com você é esquema E. Você só dá maior e não tem proceder. Não se controla, deixa a droga te consumir. Fumando como um dragão, dando risada à toa, falando pra todo mundo: essa é da porra. Não se contentem apenas em tirar uma onda. Estala o olho, fala alto, dando a maior goela. No tribunal da área você está no B.O. Roubou casas vizinhas para comprar o pó. Cedeu chapéu naquele cara, ele é dedo mole. Tá na sua captura, na neurose. Você vacila demais, aonde vai deixar brecha? Quer ser muito esperto, se passando por trouxa. Devendo em todo lugar e de se garantir. Se liga, cara, um dia a casa vai cair. Nem tudo está perdido pra você. Acorde, cara, fique esperto. Jeová Deus vai te resgatar. Acorde, cara, fique esperto. Há um guerreiro dentro de você. Acorde, cara, fique esperto. Você não pode se entregar. Acorde, cara, fique esperto. Não me diga que não quer saber se estou falando a real. Você me diz que não está nem aí. Diz que sua família se preocupa mais. Você nem se lembra quem são os seus pais. Te dou o toque certo e você não se importa. É um estúpido na forca que não enxerga um palmo à frente do nariz. Um verdadeiro idiota repetido me diz que na vida não tem nada a perder. Pô, cara, o que acontece com você? Se sua família a Jeová Deus adora, sua mãe põe você todo dia, ora e chora. O seu pai está à sua espera, a fim de ter com você uma conversa sincera. De pai pro seu querido filho, que virou a cabeça de repente sem nenhum motivo. Não tenha confiança de mais ninguém. Acorde, cara, eu falo, isso é para o seu bem. Nem tudo está perdido pra você. Acorde, cara, fique esperto. Jeová Deus vai te resgatar. Acorde, cara, fique esperto. Há um guerreiro dentro de você. Acorde, cara, fique esperto. Você não pode se entregar. Acorde, cara, fique esperto. Ei, cara, tá tudo errado com você e você não ligando. Seus amigos otários drogados sempre falando que é. As drogas são uma viagem, mostrando assim que não tem coragem de enfrentar a vida como ela é. Deixando bem claro ser mais uma neve, sacudindo, cafungando, aplicando baque. E diz que a maior loucura é o crack. Fugindo da própria culpa e impondo respeito aos amigos mais jovens, careta sossegado. Cê acha esperto devido à droga que consome? Será que é isso? E é que é ser um verdadeiro homem? Você sorri, mas a tristeza está na sua face. Só loucura evidente, és mais um fantoche. De segunda a segunda, você está na balada. Péssima aparência, perdeu a namorada. Tinha vários artigos e hoje não tem nada. Passou tudo no prato, penhorou na bocada. Vários caras perdidos na vida, é. Você é mais um deles sem perspectivas. As iniciais do seu futuro são C ou C. Caixão ou cadeia, talvez não dê pra escolher. Você se humilha, não se valoriza. Se autodestrói, se ridiculariza. Caras como você são alvos prediletos que a polícia enquadra pra bode expiatório, pra mostrar que combate o tráfico de droga. Mas com os donos da parada eles fazem acerto. Você está procurando sua desgraça. O pesadelo é real, então acorde, cara. O pesadelo é real, então acorde, cara. Nem tudo está perdido pra você. Acorde, cara, fique esperto. Jeová Deus vai te resgatar. Acorde, cara, fique esperto. Há um guerreiro dentro de você. Acorde, cara, fique esperto. Você não pode se entregar. Acorde, cara, fique esperto. E tudo está perdido pra você. Jeová Deus vai te resgatar. Há um guerreiro dentro de você. Você não pode se entregar.